Doggy Show DJ. Só tira minha roupa, fala que me ama. Que bom, quero ver quebrar a minha cama. Que bom, quero ver quebrar a minha cama de novo. Lohane Araújo, a voz da emoção. Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu. Agora que de novo a minha cama se aqueceu no meu cobertor. Se acha que eu vou te dizer não, não, não, não, não, não, não vou. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama, que boca.